Esta é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, o tesouro maior será. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dará ele teu coração. Assim como está para adorar, vem. Assim como estás sentindo, ai, vem. Toda língua confessará. Mas aquele que há de esconder, o tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de esconder,